Rádio Amiga, todos os dias com você. ZYK 606, Lins Rádio Clube Limitada, 1030 kHz. Rádio Amiga, música, notícia, utilidade pública e participação popular. Rádio Amiga, Rádio Amiga, todos os dias junto com você.